qualidade em primeiro lugar. 760. Record de Fortaleza. O melhor para você. Quantos homens puderam te conhecer, olhar nos teus olhos?